Hoje eu sou o primeiro, nem te conto o que já fiz com fé. Bati a testa no corpo, só cicatriz. Não sou santo, porque eu sou branco e nem capataz. Se quiser mais, pode vir, se o seu dom é cantar. Pode crer, ouça, se mova e veja como eu estou. Falo sério, sincero, cê colhe o que cê plantou. Não sei de nada, pois não ouvi, é o lema do crime. Mas quem nasce ou morre, ou quanto tempo ele vive livre, isso cê não sabe, mas tá querendo o meu mal. Cê tem que então me ouvir, tá chegando perto o final. Algo do céu, cê sabe, vale, seja fiel. Pense, mano, abre a mente, lute, vem, faz seu papel. Não chore, mano, cê vai, eu também vou. E juntos nós vamos lutar e sonhar, os sonhos tomar posse. Vamos lá, não chore, mano, não chores mais. Cê vai, eu também vou. E juntos nós vamos lutar e sonhar, os sonhos tomar posse. Na fé, seja sincero, sei que cê pode. Se gostou, então me ouve. Estou com o microfone e a cena tá no meu nome, meu irmão, não ouse me segurar, tentar me impedir. Te falo, minha fé me deixa em pé, me faz progredir. Agora pense e faça algo, pois mais forte eu estou. Rap não é moda, não espere, saiba quem te ajudou. Mas você não quis me ouvir, eu quis te mostrar. E agora cê vem chora, tentando se desculpar. Maluco, lembre que estou aqui pronto pra lutar. Eu vim cantar quem me viu na cena mostrando a cara. Não melhor, porém feliz. Quem inventa, lembra, pensa, não esquenta. Seja um ilute, venha ver se recompensa. Cansei, falo sério, escute, me dê sua mão. Não chore, sim, dá tempo, não seja burro. Seja o melhor que os caras querem de mim. Sei lá, mas mesmo assim sei que vou. E tem mais, só quem for melhor fale mal do meu show. Não chore, mano, cê vai, eu também vou. Juntos nós vamos lutar e sonhar, os sonhos tomar posse. Vamos lá, não chore, mano, não chores mais. Cê vai, eu também vou. E juntos nós vamos lutar e sonhar, os sonhos tomar posse. Na fé, mas tem cara que fala mal. Veja como ele vive, te persegue, então se cuide. Quem tem fé não desiste, porque eles querem te ver triste. O sonho existe, por isso mesmo eu não paro. Quem é guerreiro persiste. Ele me olhou, se levantou, então pensou no que disse. Você pode, vai, insiste. Se você quer, vem, conquiste. Vamos lá, pare e pense. Cê é livre, então vem tomar posse. O que será que te consome? Vem lutar, se é homem. Cantei, quanto isso eu pedi pra você cantar. Vem, se prepara, mostra a cara, lute, tente honrar. Seja forte, não desejo mal, mas seja um homem. Pois quem abraça ideia quente nunca morre de fome. Eu não morri, tô aqui, meu, resisti, segui, eu vou. Minha teimosia, Deus me livre de quem me invejou. Se você me olhou e ainda não se tocou, desculpe então, quem sabe você comece a pensar. Eu espero que dê tempo, por isso estou aqui. Então pare e pense, eu vou que vou e nunca vou desistir. Se ponha no meu lugar e tente então me ouvir. Atenção, quem tem fé, sei que vai conseguir. Não chore, mano, cê vai, eu também vou. E juntos nós vamos lutar e sonhar, os sonhos tomar posse. Vamos lá, não chore, mano, não chores mais. Cê vai, eu também vou. E juntos nós vamos lutar e sonhar, mano. Cê vai, eu também vou. E juntos nós vamos lutar e sonhar, os sonhos tomar posse. Vamos lá, não chore, mano, não chores mais. Cê vai, eu também vou. E juntos nós vamos lutar e sonhar, os sonhos tomar posse. Na fé,